Agora me diz o que você vai fazer quando o julgamento vier para você. Quando não tiver pra onde correr. Quando o julgamento vier para você. Quando não tiver aonde se esconder. Quando o julgamento vier para você. Porque ele virá para você. Agora me diz o que você vai fazer quando o julgamento vier para você. Quando não tiver pra onde. Voz, e que Deus esteja conosco e abençoe todos os manos que se foram e aqueles que os mataram e morram. Eu fiz meu rap com muito tino e as coisas que não servem para mim eu elimino. O que eu vi, vivi e imagino, eu aprendi e ensino que não se deve brincar com o destino. Que não se deve brincar com o destino. Viva o presente. Vamos proceder, porque o futuro é muito incerto pra prever. O destino às vezes é muito cruel. Não adianta fazer planos para o céu. Agora me diz o que você vai fazer. Mesmo que estejamos de cara com o diabo, só você me mantém salvo e amparado. Agradeço por compreender a minha raça. Vivendo de migalha para a desgraça. Brincando e se drogando na praça. Há um boom, tem que roubar para comer. Os seus mandamentos, gelando contra a maré, andando contra o vento. Ajuda o Zé Caré, o marquemo do juiz, que tenha menos peso pro humilde infeliz. Que jura não cair, mais inventação, mas cede culpa da situação. Mal vencer, basta com bem, não faça nada.